Nem tu do sta perdido no sta vida. Se eu sou por você, você tembla por mim. Tanto se são diversos assim, porque se chover assim, se que me devolver toda alegria. E esqueça seu orgulho que nos mata. E você, por favor, vem já correndo, que estarei para dirar carinho mútuo, amor. Es que tengo que ir al vuelo, tú.